a primavera. Foi ela, foi ela. Felicidade é ficar nos braços dela. Fez o meu diário e parei de escrever sobre o amor. Caminhava triste e solitário, até que reparei na bela flor. Ela foliu corando o meu coração, fazendo-me acreditar de novo. E todos me perguntam porque eu sou tão feliz. Muito boa noite, senhor. a telefonia e sintoniza a rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. A Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Ora, muito bem, são 17 horas e 17 minutos, espero que passem uma boa tarde na minha companhia. Eu, na vossa companhia, é um grande prazer estar aqui para vos dar as melhores músicas que eu sempre procuro para passarmos todos uma boa tarde. Ora então, hoje são 15 de outubro de 2020. Ora então, espero que passem uma boa tarde e vamos então ficar... Vai marinheiro, vai, vai. Ora então, até já. Bailinho da Madeira. Ora então toca bailar, está um frio para aquecer. Vá lá. Da Madeira. passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a gentinha da Madeira. Deixem passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a gentinha da Madeira. Deixem passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a gentinha da Madeira. Deixem passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a gentinha da Madeira. Vamos ficar com o Teixeirinha, amor de mãe. Todos animei de maio, eu volto no mesmo dia, cantar pra minha mãezinha uma nova melodia. Eu voltava novamente, a senhora já sabia, dar-lhe um respeitoso abraço, com prazer e alegria. Todos filhos amorosos da sua mãe não esquece. Ele volta em mês de maio, o mês que as flores florescem. Se não, mamãe fica triste, chora, suspira e padece.

arrieiro, não me deixes às escuras. És o fiel companheiro nas noites que me seguras. És o fiel companheiro nas noites que me seguras. Oh, padrinho, não me deixes. Se não há vento nem chuva, se as botas não me escorregam, que diabo é que te empurra? Se as botas não me escorregam, que diabo é que te empurra? Tem juizinho nos passos que dás, sopas de vinho dou de mais gás. Tem juizinho nos passos que dás, se o passeio estava liso, se a rua não anda em obras, que tenho eu no juízo que meus pés só sentem cobras. Juizinho nos passos que dás, sopas de vinho dão mais gás. Tem juizinho nos passos que dás, sopas de vinho dão mais gás. Sopas de vinho, não é verdade. Se não há vento nem chuva, se as botas não me escorregam, que diabo é que empurra? Se as botas não me escorregam, juizinho nos passos que dás, sopas de vinho com mais gás. Tem juizinho nos passos que dás, sopas de vinho com mais gás. Da quinta de fala de cura, todos a querem comer.

São tantas as recordações. Madeira, ilha dos amores. candeeiro, fechei a porta. Disse adeus ao cão pastor, pus a manta ao ombro e fui pela estrada torta, procurar vida melhor. Já corri o mundo inteiro a trabalhar para ganhar o meu pão. Esqueço sempre quando mudo de lugar. Só meu montinho é que não. Já não ouço os passarinhos, já não me sento à areia, já não bebo os meus vinhos, já não vou domingo à feira. Só não perco o meu cantar, porque está dentro de mim, não me o conseguem tirar. O meu montinho é assim. Já não me sento à areira, já não bebo os meus vinhos, já não vou domingo à feira, só não perco o meu cantar, porque está dentro de mim, não me o conseguem tirar, e o meu montinho é. Ora, muito bem, são 18 horas e 9 minutos. Ora, então, vou dar a minha receita da avó. Hoje vai ser língua de vitela guisada. Pode ser depois acompanhada com puré ou com batata cozida, como vocês depois desejar. Ora, então, vamos começar pelo primeiro processo, que é preparar a língua para pormos a guisar depois. Primeiro, pomos-la a cozer em uns 15 minutos a ferver, em água e umas areias de sal. Pode-lhe pôr uma folhinha de loureiro também, fica bem. Durante 15 minutos deixa ferver. Ou depois tira para fora e tira e limpa. Tira aquela caspa que tem na língua. Tudo para fora, limpinha. Depois põe um refogado a fazer de cebola, um bom refogado, uma boa cebola para dentro do tacho com azeite, fundo coberto de azeite. Depois de estar o estrugido bem feito, como se chama em português, vai-lhe juntar uma tigelinha de água ou um caneco, como vocês quiserem, dentro do refogado que já está a cebola castanhinha. Mas não deixe queimar. Depois disso, vamos-lhe juntar dois dentes de alho, depois de lhe juntar a água, uma tigela de água, vamos-lhe juntar um dente bom de alho bem picado. E vamos deixar ali a marinar, em uns 5 minutos, a marinar aquele estrugido naquela água. De seguida, vamos juntar mais um bocadinho de água e vamos pegar na língua e vamos parti-la em monçôs, assim à rodelas, mais ou menos da largura de 2 centímetros. E pomos-la naquela calda do estrugido. Acrescentamos um bocadinho de água, que ela tem que ficar coberta para ferver naquela calda. Então, para a calda, depois de pôr a língua, vai-lhe pôr um raminho de salsa, 2 folhinhas de loureiro, já tem lá o alho, um bocadinho de sal, a gosto, uma colherinha daquelas de comer a sopa, de vinho branco, e um bocadinho de pimenta branca, e um bocadinho de colorau, e também de seguida para o molho ficar grosso, 2 folhinhas de loureiro, também. Para o molho ficar grosso, uma colherinha de café de farinha maisena. E então, já deitou a colherinha do vinho branco, também. O sal, a pimenta, o alho, loureiro, salsa. E vamos ficar aquilo ali a refogar durante o tempo, ela já teve 15 minutos a cozer, mas como estava assim toda inteira, não cose muito bem, não é? É só mais para limpar. Então, depois deixámo-lo cozer, sei lá, depende da língua. Se for uma língua velha, é mais dura. Se for uma língua tenra, de bitela, é mais terrinha, quase mais depressa. É como tudo. Então, pronto, quando ela vi que ela está bem, não deixem secar muito a água, média, ali cobertinha, no princípio, para ela ir baixando lentamente, pronto. E depois, quando vi que ela está cozida, vai espetando um garfo e vê se está cozida. Depois de estar cozida, pronto, ajuntámo-lhe, se quiser, uma lata de ervilhas, com um bocadinho de cenoura também lá dentro, e deixámos aí cozer mais uns 5 minutos. As ervilhas estão cozidas, normalmente de lata. Pronto, mas a cenoura pode juntá-la mais ou menos a meio do tempo. Então, está pronta para comer com aquele molhinho que ela vai ficar ali tudo a marinar. Pode acompanhar com um puré ao lado e pode acompanhar com batata cozida. Ora bom, está o prato pronto para comer. Língua de vitela guisada. Ora então, vamos continuar com a música. Um bom apetite para o jantar, quando o preparar. E vamos ficar com a música portuguesa para todos e passamos uma boa tarde para esquecermos certas coisas que vão nas nossas cabeças. Ora então, até já, vamos à música. Para dançar. dia a trabalhar. E no meu campo estou sempre a cultivar. Lá tenho tudo, cenoura, tomate e repolho. Mas a maior procura é o pepino que eu colho. Às encomendas não tenho mãos a medir. Não dou vazão e é sempre a aviar. E estou contente. Agora vou aqui dedicar uma música dos parabéns, muito especial, porque foi um casal de gêmeos que no dia 12, na segunda-feira, festejaram o seu primeiro ano de nascença. Ora então, são filhos de Sr. Rui e Tânia, os pais. E a menina chama-se Eva Maria e o menino Alexandre. Ora, os meus parabéns, que também fiz parte desse aniversário, com muito gosto, que foi o primeiro na minha vida que eu assisti a um aniversário de dois gêmeos e um casal. Ora então, aqui vamos ficar com as músicas dos parabéns. O meu bem-aja e uma continuação com muita saúde para os pais e para todos as crianças do mundo. Ora então, vamos escutar. Até já. Thank you.

reparem muito bem, tenho aqui mais uma dedicatória. Esta vai ser dedicada para Portugal e para aqui para nós também. Ora então, é Maria da Glória, que vive aqui em Orleães, que quer dedicá-la para Portugal, para o Conselho de Felgueiras, para todos os seus familiares, que talvez estejam por lá, e para todas as pessoas amigas. Ela pede que seja para lá dedicada. E para todo o auditório da Rádio Arco-Íris, para todos os animadores, o meu muito obrigado, e para todas as pessoas que a conhece, toda a família. E aqui vamos ficar com o José Amaro, Tudo Se Paga. Ora então, até já. Llevando en ti una amarga pena, muy cansado de vivir, ya no hay en ti felicidad, y el destino hoy te castiga. Se paga en esta vida.

enquanto espera pensa nos teus braços, num gesto, uma palavra de ternura. E assim chego ao fim da minha missão, espero que tenha sido do vosso agrado. Comigo foi um grande prazer estar aqui na vossa companhia. Espero que passem um bom fim de semana, com paz e amor e carinho sempre junto daquela pessoa que mais amem. E se cuidam, porque isto não está nada fácil a nível mundial. Pronto, mas temos que nos cuidar. Ao cuidar de nós, estamos ao cuidar de todos. Então, tenham um bom fim de semana e até para a semana, se Deus quiser. Eu vos deixo já com a RTP Internacional. Vamos ouvir mais dois segundos e então até para a semana, se Deus quiser, cá estarei novamente. Então, o meu venhais a todos aqueles que estiveram à escuta da Rádio Arc-en-Ciel 96.2 Orleão. Até para a semana, se Deus quiser.